Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Jovem Nerd de hoje tem mamilos! Aqui é o Guga Mafra e o novo Guga é muito melhor que o Guga clássico. Aqui é o Tucano e a propaganda é a alma do negócio. Aqui é o Ken e eu não estou entre os 100 mais influenciadores do Brasil. Ah, o cara! O cara, olha o cara! Aqui é o Azaghal e eu não estou na Coreia. Muito bem, nerds! Estamos aqui com essas figuraças para falar sobre publicidade. Faz tempo que a gente não fala sobre publicidade aqui no Jovem Nerd. Eu nunca falei. Você nunca falou sobre publicidade? Olha que absurdo. Não. Ah, jogou na cara. Jogou na cara. Não fui convidado pro outro Nerdcast que era. Olha aí, cara. Professor não manja nada, né? Você sabe, você faz. Se você não sabe, você ensina, não é, é isso? É, velha história, exatamente. Velha história. E se você não sabe fazer nem ensinar, você dá palestra. Nós vamos falar sobre a publicidade polêmica, rapaz. As controvérsias da publicidade, as guerras, as brigas. O que que acontece que a gente não sabe? Esse mundo é interessantíssimo de marcas contra marcas. É muito interessante. Vamos lá? Vamos lá. Sem citar marcas. E-mails. Impossível. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Vamos! E a Zagal está se aproximando a Campus Party 7! Isso! E nós estaremos, né, vocês já sabem, nós teremos, né, painéis na temos Campus Party. Temos três painéis. Sim. Terça, quarta e quinta. Todos à noite. Então, isso, mas isso acontece na área Arena. Arena, exato. Para que os é para os campuseiros. E para todos os outros que não são campuseiros, e os que são também, se quiserem... Isso. Podem ir no estande do Submarino, Azaghal, porque vai rolar o URC. Olha aí, o que, que significa URC? É o Submarino Ultimate Robot Combat. Então, na verdade, é S-U-R-C. É, não, o Submarino é... Pois é, URC é mais maneiro. Ok. Ultimate Robot Combat. Combats. Ok. Sim, nerds, está sendo montada uma arena, uma verdadeira arena de combate, de competição entre robôs destruidores de até 55 quilos, Azaghal. Isso. Um tentando destruir o outro e eu e o Azaghal vamos ser os anfitriões desse grande evento. Estaremos lá fazendo o show. Nossa, agora somos show business. Semana passada a gente já falou o nome dos robôs que vão competir. Isso. Mas essa semana a gente vai dar outra notícia. É, porque cada roboto... Eu vou chamar de roboto. Roboto. Ultimate Roboto Combat. Cada roboto tem um padrinho. Exatamente. Tem um cara que vai ficar motivando o robô, vai ficar incentivando, vai ficar gritando palavras de ordem. Sempre quis falar isso, palavras de ordem. Palavras de ordem. Nós temos no nosso time de padrinhos, pra começar, nós temos os matadores de robôs gigantes. Oh. Que são especialistas em matar robôs gigantes. Exatamente. Então, robôs menores como esse, não são gigantescos. Exato. São você moleza pra eles. Nós temos Afonso Olano, a padrinha quem? O robô Malone. Beto Estrada. Caco. Diogo Braga. O Exorcista. Exorcista. Olha, o Didi Braguinha com Exorcista. Quem mais que vai ter além dos MRG de Nós Paris? Temos a Paty do Galo Olha Frito. Olha aí, Paty do Galo Frito. A única menina do grupo vai estar com a equipe do robô Block Breaker. Caraca, esse é o nome mais maneiro. Mais maneiro. Me desculpem os outros robôs, mas Block Breaker é irado. É irado. Também temos o Gustavo Stockler do Nome Gusta. Nome Gusta vai ter o robô Firestar. É um nome legal também. Maneiro. Além disso, temos o nosso querido Felipe Castanhari. Olha aí do canal Nostalgia, que é o namorado da Paty, então vai ter briga. Seria de maneiro casal. Se os dois lutassem. Lutassem, né, contra o outro, ele vai apadrinhar o General. Também temos o Jacaré Banguela. Olha aí, nosso querido blogueiro humorista. Vai ser o conselheiro da equipe Touro, Azaghal. Olha, chifrudo. Como é? Jacaré Banguela. E pra fechar, não menos importante, uh-huh, Cauê Moura. Cauê Moura com o robô Orion! Olha, excelente! Eu quero ver. Cada um vai escolher o seu time, vai torcer para a sua equipe com o seu padrinho. Eu quero ver todo mundo fazendo barulho lá. E vai ser maneiro, a galera vai entrar, vai ter desafios. Lembrando que a área Expo da Campus Party é de graça, qualquer pessoa pode chegar lá. E os horários que vão estar lá é o seguinte: todo dia vai ter batalha. De terça a sexta vai rolar das 15 horas às 19, certo? Certo. E no sábado, que vai rolar a grande final, vai ser das 10 da manhã às 13 horas. Então, não deixe de ir à Campus Party ver os robôs se degladiando lá no stand do Submarino de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. E tem mais, hein? Aí embaixo tem um link pro hot site do Submarino com vários produtos indicados pelo Jovem Nerd pra você entrar no clima da Campus Party. Excelente. Cada dia de campus, o site vai ter uma campanha voltada pra algum departamento diferente, como games, mobile, com descontos especiais. Então fica ligado no hot site todos os dias da campus. Cara, as lutas dos robôs são fodas. São fodas, são violentas. É, cara, não é robôzinho aquela garrinha, sabe? Aquele... Aquele robô que fica com aquela garrinha. Sabe o pica-pau? Não é nada disso, cara. É robô voando, é peça. Cara, é metal rasgando, é óleo vazando, é o inferno na terra, é faísca pra tudo que é lado, cara. Vai ser foda. A gente quer vocês lá na Campus Party com a gente assistindo a batalha de robôs, o Ultimate Roboto Combat. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, o Babycast, você pode pular para 22 minutos e anuncie seu produto aqui. Azaghal! Muitos e-mails. Cozinha dos Nerds bombando aqui com vários risoto, coelho à moda do condado, do Humberto Rezende. Currywurst. Do Gustavo Oliveira, muito bom. E o mega pavê de caneca do Álvaro Penteado. Olha muito aí, bom. Muita coisa, cara, muito bom. Além disso, temos os Nerds KC de Agulha, que não deixam te ajudar, muito bom. Sempre Sim. aí, ó, bastante gente doando sangue. Muito obrigado a Diogo Martins, Douglas Correia, Pedro Augusto, Pedro Zanella, Thiago Cordeiro. E também tem pedidos para doação para Camila Heloise Gomes e também para Gilvanda Silva Gomes. Quem quiser doar no nome dessas pessoas, pode doar anônimo ou no nome delas, vai sempre ajudar. Excelente. Arte dos fãs. Ou seria o Zob dos fãs? tá demais. É só dar o Zob. Eu sou a máquina de fazer trending. Trends. Tem uma ilustração que eu não sei se é ilustração ou se é uma montagem da Zumira Stoyovsky, a replicante do Zob, que o Rafael Mota Pacheco mandou, que tá muito maneiro. Montagem ou não, tá muito bem feito. Além disso, vamos destacar duas ilustrações do Giuliano Peratelli. É o Baby Pança e o Mr. Influenza, muito legal. Excelente. Também tem o Patati Patatá do Gilberto Nascimento. Ficou bom, ficou bom. Porra do meu replicante de dor de cabeça. Muito obrigado a todos os outros que mandaram as artes dos fãs. Isso. Também tem uma série de vídeos das coisas que não se deve fazer quando for pai, das coisas que não se pode fazer quando for na maternidade. Um monte de coisa aí pra quem vai ser pai. Eu vi que tem um monte de novos pais aí nos comentários. Muito legal. Veja os vídeos. São novos pais porque são, tipo, adolescentes sendo pais? Não. Ou são pais de primeira viagem? Pais de primeira viagem. Ah, ok. Podem ser pais com 40 anos. Hoje em dia é normal. Você fala novos pais, parece que é uma paternidade imatura. Não, entendi. Leandro Lopes, 39 anos, pai de 3 filhos, empresário, radialista, podcaster e editor do Nerdcast. Sou eu! Léo Lopes, agora que entendi. Olha só. É porque a gente só fala Léo, e aí parece que é Leonardo, mas o nome do Léo Lopes é Leandro Lopes. Olha só, senhor Leandro. Serra Negra, São Paulo. Olha, porra, aí. 39 anos, tá velho, hein, Léo? Tá. 39, tu tem quanto? Eu vou fazer 39. Olha aí, tá vendo? Como vocês sabem, sou pai de 3 filhos, o Lucas, o Leone e o Lorenzo, com respectivamente 12... Qual o nome da sua esposa, Léo? Porque você tem uma obsessão pelo L, né? Ele tem um L, é. Ué. Não, ele tem dois L's. Leandro Lopes. E os filhos dele são Lucas Lopes, Leone Lopes e Lorenzo Lopes. Lorenzo Lopes. Ok. Com respectivamente 12, 8 e 10 meses. Nem precisa... Não. Desculpe. Porque aí seria muito esquisito. Aí ele teria filhos com esposas diferentes, exato, né? Exato, é verdade. Um filho de 12 anos, de 8 anos e de 10 meses. Nem preciso dizer que eles são o maior tesouro da minha vida e as principais razões para que eu continue firme na batalha do dia a dia. Será que o nome da esposa dele é Laura? Por uma felicidade, os três nasceram de parto normal. Não que eu e minha esposa Luciana... Olha aí! Caraca! Luciana, jamais esquecerei. Sejamos contra a cesariana. Mas ela é extremamente cagona no que se refere à questão de cirurgias em geral. E sempre morreu de medo de que os partos não pudessem ser normais. Na verdade, tal medo chegou a ser um sofrimento no final das gestações, já que dois dos meninos nasceram com quase 41 semanas. E o Lucas nasceu pouco antes de completar 42. Tava naquele negócio, que gerou... Vai ter que abrir, né? É, sempre fica esse negócio. Que... Além da criança ficar do tamanho de um touro, né, cara? Porque ela vai crescendo com 42 semanas. Vai crescendo. O que gerou um estresse quase impossível nos dias que antecederam o parto. Felizmente, ela terminou por ter dilatação e contrações e os partos foram normais. Ainda assim, por conta do medo dela, o drama se repetiu nas três gestações. Eu, que quando criança cheguei a desmaiar vendo uma simples gota de sangue ao fazer um exame para diabetes, estive presente na sala de parto todas as vezes, chegando inclusive a ajudar o obstetra no parto do Leone, que estava com o cordão enroscado ao pescoço. Meu Deus! Mas graças ao movimento mais ninja que eu já vi o médico fazer, ao sair do ventre, o cordão estava enrolado em um dos braços do doutor e o menino na outra. Eu quero Caraca, maneiríssimo. E sim, eu fiz questão de cortar os cordões umbilicais dos meninos. Se você tem coronas para fazê-lo, é um procedimento razoavelmente simples, onde o cordão já se encontrará clipado pelo médico em dois pontos distantes, mais ou menos 15 centímetros entre si e longe do bebê. O corte será feito com uma tesoura específica, sem ponta e com uma pequenina área de lâmina. Bastará mirar no meio da safe zone do cordão e pensar o que quiser, manda abraço. Olha aí. No meu caso, diferente do que a Gica disse, não cortei com a intenção de separá-los da mãe deles. Ninguém disse isso. Foi uma piada, foi uma brincadeira. Ninguém disse isso. Mas simbologicamente falando. Mas sim como um símbolo que eu estava assumindo a partir daquele momento a responsabilidade de criá-los e educá-los neste mundo tão filha da puta que vivemos. Para que um dia possam se tornar homens de bem e úteis à sociedade. Olha aí, tá vendo? O simbolismo é uma parada que cada um vê o seu simbolismo. Seria muito bizarro se eu falasse que ele poderia botar o... Eu não vou falar. Caraca, eu não sei o que você ia falar, mas... Deixa aí no ar. Ainda que você, e aqui me dirijo ao Alexandre, não faça o corte por qualquer razão. Não, eu quero, acho maneiro. Garanta estar ao lado da Agatha o tempo todo durante o parto, segurando sua mão e sendo a referência de força que ela precisará naquele momento. Tenho certeza que para ela será fundamental e inesquecível para nós. Foi, olha aí, um abraço na boca. Do Léo. Valeu, Léo. Aí. Excelente. Marcela Bueno, 32 anos, publicitária, Campinas, São Paulo. Olá, papais e mamães nerds. Tudo bem? Parabéns, senhora Jovem Nerd e senhor Jovem Nerd. Que a Gisele venha cheia de saúde e traga toda a alegria do mundo para vocês. E eu sou mãe do Rafa, que vai fazer 3 aninhos logo mais, dia 20 de janeiro. Parabéns, Rafa. Tá chegando mesmo. E é o amor da minha vida, junto com o pai dele, que também ouve o Nerdcast. Abraço para a família. Como eu não gosto de fazer coro com a galera palpiteira... Vou só contar minha experiência. Minha primeira gravidez não foi pra frente. E como bem disse o Jovem Nerd, é comum, o que não deixa de ser difícil. Sim. Mas a gente supera. Quando eu estava grávida do Rafa, perguntei para o meu médico o que ele achava melhor, parto normal ou cesárea. A resposta dele foi excelente e toda vez que eu me deparo com a militância do parto normal, eu repito. Ele disse o seguinte: você pode fazer o que você quiser e eu vou fazer o que for preciso. Boa, excelente resposta. Boa resposta. Enfim, a escolha é da mãe e deve ser respeitada. É isso aí. Mas nem sempre é possível fazer do jeito que a mãe quer. Eu tive que fazer a cesárea com 36 semanas porque o Rafa estava sentado e com 2 voltas no cordão no pescoço. Se tivesse o médico ninja do Léo... Fiz um exame para verificar os batimentos cardíacos dele e a frequência estava caindo, olha aí. Ele estava em sofrimento. A cesárea foi super tranquila, assim como a recuperação. E ele nasceu super bem, saudável. Foi para o quarto comigo e está cada dia mais lindo e esperto. Mas toda vez que falo que fiz cesárea, tem que explicar a história toda, porque as pessoas sempre perguntam, mas por que cesárea? É o mundo, né? O mundo é dos palpiteiros. Eu vou falar um negócio aqui, porque eu gosto de ser polêmico. Pronto. Quando o homem palpita sobre parto, eu acho demais. Eu acho too much. Mas se for um médico. O médico é uma exceção porque ele tem conhecimento de causa. Se o cara for um parteiro, beleza, ele tem algum conhecimento de parto. Se o cara for um médico, um obstetra, ok, ele tem. Agora, um cara que só acha, porque ele nunca vai parir, meu irmão. Você pode comer o que você quiser. Você nunca vai parir, nunca vai ter. Então, você não pode. Sério, não pode dar palpite. É que nem mulher querer falar de chute no saco. Ok. Sobre o pai acompanhar a mãe ou a criança. Eu também sou paranoica com a possibilidade de alguém levar meu filhote embora, porque ele é mais lindo do mundo. Então eu disse pro meu marido o seguinte: segue o Rafa, não perca de vista, porque eu sei quem eu sou e ninguém vai me trocar de quarto de família. Mas ele ainda não sabe quem ele é. E foi o que o cara fez. O Jovem Nerd tem uma paranoia. Mas, cara, isso é uma parada certa, porque é esse negócio de roubo de bebê e... Obrigado. Não... Assim, eu sei que na maioria dos lugares eles botam lá etiquetinha. Mas esse cara sempre tem uma história. Eu sei. E basta ser essa história. Eu não vejo problema, o pai tá ali. Por melhor que seja o hospital, é só uma pessoa tá mal intencionada. Eu tô falando sério. Eu vou ficar de olho, óbvio, porque a Agatha vai ficar super paranoica. Tardelli Lapaz, 26 anos, estudante de medicina, Natal, Rio Grande do Norte. Escreva esse e-mail para apontar uma leve canelada da mãe da aluna. Bem como acrescentar uma curiosidade. A ocitocina, ao contrário do que a Gica falou, não estimula a produção de leite materno, mas sim a ejeção do mesmo. Ah, então foi uma pequena canelada. Foi ali, né? Mas é útil de qualquer forma, né? Pra, né? Se o leite estiver no peito. E faz o leite sair, que foi o que ela disse que aconteceu. O hormônio responsável pela produção é a prolactina, como o próprio nome sugere. A ocitocina também tem importância no ato de amamentar a criança ainda na sala de parto. A sucção do bebê no seio materno desencadeia a liberação da ocitocina pela mãe. Tal hormônio também pode ser responsável pelas contrações do útero. Previne a atonia uterina, uma grande causa de hemorragia pós-parto. Enfim, estabelecer esse contato precoce da criança com a genitora logo na sala do parto, mais do que estabelecimento de laços afetivos, é uma forma eficiente e barata de diminuir a mortalidade materna após o parto. Olha aí, porque a criança amamenta, né? A mãe amamenta a criança, né, na verdade? E aí, ela esse hormônio começa a fazer ajuda todo mundo. Excelente. Aí o ser humano. Um forte abraço a todos os papais e mamães que participaram desse episódio tão divertido. Continue excelente trabalho. Aí, muito bom. Samantha Kelly. Tem nome na lata? Que tá dando... 30... Tem na lata de Coca-Cola? Não, deve ter Samantha. 30 pô. Anos. Mas não é Samantha, né? Não é Samantha. É Samantha sem H. É. Isso. Uma variação. 30 anos, auxiliar de creche, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Que grata surpresa ver um Nerdcast sobre bebês, quando eu também espero um. Olha aí. Meu parto está previsto para o final de maio, assim como a senhora Jovem Nerd. E desde que me descobri grávida, parece que meu corpo não mais me pertence. Gostaria de compartilhar uma faceta da gravidez que não foi abordada, que é a famosa mão na barriga. Mão na barriga. Na verdade, várias paradas não foram abordadas. A portuguesa ficou me enchendo o saco. Ah, a gente tem que gravar adendo, esqueceu disso, esqueceu daquilo. A gente vai gravar outro, calma. Tem muita coisa. Quando ela, a barriga, desponta, parece que gera uma euforia coletiva e desperta nas pessoas a vontade incontrolável de colocar a mão na sua barriga. Uhum. Como se isso fosse uma obrigação ao falar com a grávida. As senhorinhas do mercado, que continuam ilustres e conhecidas, são as mestras na mão na barriga. Eu acho a parada extremamente invasiva. Eu acho. Outro dia, a portuguesa tava com a mão na barriga da senhora Jovem Nerd e ela falou assim: bota, Dave, bota. Eu acho bota invasivo. A mão, aí ele ficou super sem graça. Eu acho invasivo demais. Eu acho invasivo, acho invasivo. É uma pessoa que você conhece íntima. Mas ninguém fica botando a mão na minha barriga. Eu acho invasivo. Hoje já existem camisas divertidas que a mãe pode usar para alertar as pessoas, como: não sou Buda, alisar minha barriga não vai te deixar rico. Meu Deus. Só pra marcar como isso não é um hábito legal. Só que a mulher que usa tal indumentária, camisa, não sou Buda, outras do tipo, não é bem vista pela sociedade, apesar das risadas. Parece meio grosseiro. E sofre bullying por não querer que alisem sua barriga como uma lâmpada mágica. Tá vendo esse negócio? Bom. A Agatha tem sorte que ela não sai de casa e ninguém passa nada. Enfim, apesar disso, continua sendo um momento mega especial. Viu? Ela fica incomodadaça com a parada. Então, tem gente que se incomoda mais, gente que não se incomoda e tal. Assim. Ela sabe que você podia fazer uma camisa escrito assim: não, gigante, não. Na altura da barriga, sabe? Não. Claudinei Pereira Júnior, 20 anos, chefe de patisserie. Olha! E web designer. Caraca! Nossa. Nossa, mãe do céu. Ok, cara. Você deve ser ou um péssimo chefe de patisserie ou um web designer terrível. Não é possível que duas... Não é possível, cara. Não dá pra misturar. Congratulations, papai de primeira viagem. E um grande abraço pro senhor da senhoria. Sobre essa questão de quando a bolsa estoura, todo mundo fica desesperado e todo mundo sai correndo apressado para o hospital. Minha tia estava grávida de 8 meses e quando chegou o grande momento que estourou a bolsa, era por volta das 10 horas. Ele não disse se é 10 da manhã ou 10 da noite. Okay. Mas eram 10 horas. Uhum. Como ele botou 10 horas e não 22, vamos assumir que era de manhã. De manhã. Todos na casa ficaram desesperados, meu tio e primo. Então eram só os dois, não todos, né? Ela, já como estava muito tranquila, fez com que nós fizéssemos a mala. Ok. 3 homens para arrumar coisas de bebê. Demoramos mais de 1 hora para arrumar. Você podia ter deixado a mala pronta, né? Mas também que foi com 8 meses, eles não estavam de repente... Foi, ah, né? 8 meses, é. Enquanto isso, ela passou a roupa, estendeu o restante da roupa que estava lavando, arrumou a cama. Nesse momento, já estavam todos no carro esperando ela. E aí, ela estava, ela, fazendo almoço, tomou banho... E saímos por volta do meio-dia. Era 10 da manhã, acertei. Sendo que ela, estava tão tranquila que no meio do caminho, adivinha quem? Ela. Ela, claro que é ela. Queria fazer compras no mercado. Ah, não. Isso tá exagerado. Eu acho que esse meio é fake, cara. No final, depois de 8 horas de trabalho de parto, nasceu a pestinha. Que beleza. Que era ela. Caio Furtado, 23 anos, estudante de administração Solânea, interior da Paraíba. Vem aqui para entrar no time do Alotone. Mingau é bom? O único problema é o preconceito sofrido pela argamassa comestível. Mas quero lembrar ao ilustríssimo senhor da Oceania que pavê de caneca, que é muito bom por sinal, We Are Legion, também é mingau. Não é mingau. Só que incrementado com peças de biscoito crocante que irão fazer parte dessa papa. Não é mingau. A receita do Jovem Nerd é ótima. Mingau de aveia com canela, um encaixe perfeito. Mas só pede para um mingau de fubá, que é um apuramento muito melhor do milho. E deixa aquelas pequenas peças trituradas, muito saborosas, acompanhadas com canela. Olha aí, Azaghal. Mingau é legal. Tem muita... Olha só. Mingau é legal. Tem muita coisa que criança faz que é legal. Você não pode fazer quando é adulto. E aí? A gente começa. A gente tem que começar fazendo um disclaimer de que a gente não tem problema nenhum com nenhum anunciante no Nerdcast. É, é importante quem tá dando opinião aqui é o que tem fujoca a pessoa física. É isso, exatamente. Vamos começar contando aquele case da Coca-Cola, que foi daí que a gente tirou a ideia pra essa pauta, né? Que então, foi o case da New Coke. Que aqui, no Brasil, a Coca-Cola sempre foi Coca-Cola, né? Sim. Só que nos Estados Unidos, se você já tomou uma Coca-Cola lá, você talvez tenha visto na lata escrito Coca-Cola Classic, né? O Classic Coca-Cola, é isso? Isso, Classic. É, não existe mais. Saiu no começo de 2000, parou de ter o Classic. Ah, parou? Parou. Agora é só Coca-Cola de novo. Tinha um tempo que tinha escrito Coca-Cola Classic. Isso. Tudo da Coca-Cola lá. O que aconteceu foi o seguinte, em 1985, a Coca-Cola estava perdendo participação no mercado para Pepsi e para outros refrigerantes em geral. E existia uma campanha muito forte isso da Pepsi. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Pepsi com muita força, contratando super celebridade, Michael Jackson, a galera forte para fazer. Foi nessa época que eles tacaram fogo na cabeça do Michael Botaram Jackson? Botaram até fogo, cara. Exato. É muito jogo de marketing, né? Botaram até fogo no... na cabeça do Michael Jackson. O que acontece é que os adultos que bebiam refrigerante naquela época, eles começaram a trocar o refrigerante pelo refrigerante diet. Então eles perceberam que para eles manterem o refrigerante com açúcar sendo comprado, eles precisavam atrair as crianças, eles precisavam atrair novos consumidores. E aí eles começaram a fazer pesquisas, e a Pepsi estava ganhando mais esse mercado do que a Coca-Cola. O mais triste dessa história, cara, é que eles fizeram tudo certo. Eles começaram a fazer um monte de pesquisa para ver se eles podiam melhorar o sabor. Aí eles criaram um novo sabor, que era mais doce, mais próximo do que era o sabor da Pepsi. E aí eles... A Coca-Cola, você tá dizendo? A Coca-Cola. É. Não, porque, peraí, bem, a Coca-Cola perdendo a fatia lá do mercado pra Pepsi, desse tipo, a gente tem que fazer alguma coisa pra recuperar. Isso. É isso, né? E aí eles fizeram certo, eles foram fazer pesquisa, foram inovar, foram criar novos produtos, etc. E aí eles chegaram a essa conclusão. Se eles fizerem uma Coca-Cola que fosse mais doce, ela ia ser mais desejada pelo novo público que consumia refrigerante. Certo. E eles criaram um novo sabor, fizeram um monte de pesquisa, fizeram teste, fizeram tudo certinho. E todas as pesquisas, teste cego, as pessoas bebiam e falavam, pô, esse aqui é muito melhor. E decidiram lançar um novo produto e eles lançaram chamando de New Coke. The New Coke. A Coca-Cola mais doce. É, da Coca-Cola nova. E tiraram o sabor clássico, o sabor até então existente, do mercado. E, trocou tudo. Trocou tudo. A Coca-Cola tem um novo sabor, chamava The New Coke. Eles colocaram. New Coke. É, não tinha mais escrito Coca-Cola na lata, tinha escrito só Coke. Isso. E tinha a palavra New. Década de 80? Isso foi 85. 85. Até então, tava todo mundo falando, puta, vai dar certo, vamos fazer. Que grande ideia. Tá tudo dando certo, todos os testes apontam que vai dar certo. E aí, no que eles lançaram, e aí os testes não eram mais cegos, e as pessoas começaram a ver, elas passaram a sentir falta, porque elas, a percepção delas de que tiraram delas algo que elas gostavam é que foi ruim. E aí... Tipo, que merda, Coca-Cola e aí, de sabor é uma merda, isso. E aí tudo começou a dar errado, cara. É porque aí, toda vez que lançam Coca-Cola nova é uma merda, né? Cherry Coke, essas porras, é tudo. Não, mas aí é diferente, não era Coca-Cola com sabor de alguma coisa, era é realmente... O problema é que eles tiraram a Coca-Cola até então existente do mercado. Ela foi substituída, ela não foi... Você não tinha mais poder de escolha. Não criaram um novo sabor de Coca-Cola. É, era exato. Tipo o novo Orkut. Isso. É. Tipo mudança no Facebook. É, tipo isso. Você não tem porque, escolha. Na verdade, o que acontece? Eles estavam fazendo pesquisa perguntando sobre o sabor da Coca-Cola nova. Eles nunca avisaram para as pessoas, e se a gente colocasse essa Coca-Cola e tirasse a outra? E tirasse, exatamente. Entendeu? O pessoal ficava perguntando assim, você gosta mais dessa ou dessa? Você gosta mais dessa ou dessa? É. E as pessoas iam respondendo. E aí, quando eles lançaram no sul dos Estados Unidos, que é de onde a Coca-Cola vem, nos Estados do Sul, foi pior ainda, porque eles acharam que isso... Existe uma rixa entre o sul e o norte nos Estados Unidos. E lá Unidos, é foda que no sul nem você dá um tiro, né? Inclusive, se não me engano, teve até uma guerra, né? Exato. E o norte ganhou. E aí, o sul achava que essa nova Coca-Cola era mais uma vez o sul se submetendo à força Yankee, sabe? A força caralho. Então, foi pior ainda. E aí, as pessoas começaram a correr nos mercados pra comprar a Coca-Cola que ainda tinha estoque. Sério? Sério. E foi uma desgraça. E aí, a Pepsi começou a fazer piadinhas com a história da Coca-Cola. Claro. Obrigado por tentar imitar, começaram a fazer umas coisas assim. Então só piorou a reputação toda da Coca-Cola. E isso durou alguns meses. Foi no começo de 85. Quando chegou em junho de 85, eles falaram, pô, não dá mais, a gente tem que pôr a Coca-Cola de volta no mercado. E eles relançaram a Coca-Cola como Coca-Cola Classic. E no que eles fizeram isso, as vendas da Coca-Cola explodiram, a participação de mercado deles cresceu pra caramba e tal. Eles voltaram com o sabor antigo? Voltaram com o sabor antigo, chamaram eles de Classic. Classic. E mantiveram a New Coke no mercado. Ah, tá. As duas passaram a coexistir. Sim. E mas aí, não pra sempre, porque não tem mais New Coke hoje em dia. Até... Não existe, só que agora ela chama Coca-Cola 2. O quê? Aonde? É sério. Aonde isso? É sério. Aonde? Nos Estados Unidos. Coca-Cola 2? Nunca vi. Nunca vi isso. Eu não sei. Cara. Ou até o começo dos anos 2000, não sei. Não sei se existe hoje. Porra, dois anos 2000 faz 13 ela continuou, anos. Mas ela continuou existindo durante um bom tempo. Ah, tá. Não era Coca-Cola 2. E passou a chamar Coca-Cola 2. Nunca vi máquina de Coca-Cola com Coca-Cola 2. E você viu máquina de Coca-Cola com Cherry Coke? Já. Mas existe. Já vi. E aí tem um monte de teoria da conspiração. Tinha de que, Pepe, uma das teorias da conspiração diz que a New Coke era só Diet Coke com açúcar. E por isso que ela era mais doce. Com e açúcar e adoçante, te mata das duas maneiras. Tem uma outra teoria da conspiração de que depois de que eles lançaram a Coca-Cola Classic de novo, eles passaram a adoçar a Coca-Cola com açúcar de milho e não açúcar de cana. E que eles fizeram toda essa parada pra poder trocar o açúcar sem ninguém perceber. Nossa! E a principal teoria da conspiração disso é de que tudo foi pensado. Vamos tirar o produto do mercado pra todo mundo ficar com raiva. Uhum. E depois, quando a gente relançar, todo mundo vai comprar mais ainda e tal, e vai ser melhor ainda. A gente vai ser herói foda. Isso tá com toda a cara de coisa dos Illuminati, velho. E aí o presidente da Coca-Cola falou um lance muito foda, que foi, ele tava dando um discurso sobre o assunto, tava falando sobre essa história da gente ter feito tudo isso de propósito. A gente não é assim tão burro, e a gente não é assim tão esperto. Porra, não ajudou nada, né? Deixou no ar. Deixou no ar. Cara, eu tô vendo aqui o Guga tem razão, cara. O Coca-Cola 2 teve esse nome até 92. Ah, isso! Coca-Cola 2? É assim? É, Coca-Cola 2, bizarro. E depois eles tiraram o Classic, porque isso ia confundir isso. Os novos consumidores, consumidores da geração de agora. Agora é Just Coke. Agora é Just Coke. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Quem? Vamos supor que eles fizeram de propósito, tá? Uhum. Foi um plano assim, puta, vai ser foda. Não foi, mas ok. Não foi, assim, você sabe que não foi? Agora o cara é VP, o cara não, tem informação. Okay. De... Mas, tipo, valeria a pena com esse risco de ser tão mal falado? Existe isso no mercado publicitário? Ah, vão ser mal falados durante o tempo, aí a gente muda a estratégia e todo mundo vai bater palma. Famoso fale mal, mas fale de mim? Eu acho isso improvável. Tanto que é o tipo de erro que virou um case de estudo em todas as escolas de marketing, né? Você lançar um produto com um sabor novo, um produto que é campeão de vendas, e você substituir com um sabor novo e retirar o campeão de vendas da prateleira. Isso é uma coisa que não se repete. Então, mas isso é considerado, então, um erro, né? É um erro, é um flop, porque você, na verdade, quando você amplia a linha de produto, você, em geral, deixa o produto principal na prateleira. Sim, claro. Você só vai ampliando a linha horizontalmente. E se ele morrer, né? Se ele parar de ser trabalhado, se ele parar de ser comprado, aí sim eles tiram do mercado. Tem uma análise que chama BCG. Para o nome de vacina. Não é BCG? É, a vacina é BGC. Aí, viu? Aí, o Azag. Bom, então, aqui classifica os produtos em 4 quadrantes, né? O que significa essa sigla da análise? Boston Consulting Group. Uh-huh. E aí... Não é negócio, de ereção? Olha o jovem nerd. Olha o jovem nerd. É uma análise de portfólio, na verdade. E aí ele classifica os itens do seu portfólio em 4 quadrantes. E aí você pode classificar ele como uma interrogação, é uma incógnita. Quando você está lançando um produto, você lança um produto, você tem que fazer um investimento nele para ver se ele pega. Sim. Tem as estrelas, que são os novos produtos que deram certo, que você continua tendo que investir bastante nele, mas ele dá lucro já. Depois você tem o quadrante, que ele é um vaca leiteira, que é quando você não precisa mais investir tanto nele, é uma marca já consagrada, um produto já consagrado, e que ele só... O mercado não cresce mais tanto, né? É, ele vai continuar dando dinheiro para a empresa, independente do que você faça. E depois que ele entra em decadência, esse produto vira dog, que ele vira um bicho de estimação da empresa, que você pode abandonar ou não. Geralmente, você só tira do mercado um produto quando ele já tá nesse último quadrante, que é de dog. Uh-huh. E a Coca-Cola nunca esteve nessa posição, né? Não, ele era vaca leiteira. Então, isso não alimenta a teoria da conspiração do fale mal, mas lá vem aí a Coca-Cola Classic? Alimenta um pouco, né? Como é que o cara pica das galáxias, o presidente da Coca-Cola, pode ignorar todos esses estudos e aprovar isso aí? Então, mas todos os estudos apontavam que isso ia dar certo. Não tinha um cara falando assim, galera, não é assim, você não tira o produto esse... campeão. Não tinha, porque pra eles estavam sendo inovadores, eles estavam aceitando riscos. Eles tinham uma frase que é assim, a gente não pode ter vaca sagrada, não pode ter alguma coisa aqui dentro que seja imutável. Uh-huh. Você tem que mudar, tem que mudar. A gente não pode ter na Coca-Cola que tem a mesma logomarca desde que nasceu. A única que não mudou, pouquíssimas empresas que não mudaram logomarca durante os centenários lá de existência. A Pepsi mudou toda semana. Eu acho que a da Coca mudou uma vez. Não. Ela mudou uma vez e depois merda. Passou logo no começo e depois mudou. É que da Coca-Cola muda bem sutilmente. Só que assim. Não é o caso da Coca-Cola, né? Mas uma vez eu li um livro que chama Por que as gigantes caem? Uh-huh. Que era só sobre mega empresas que faliram. Às vezes, em algumas situações, os executivos ficam numa situação assim de tanta pressão e ficam desesperados que começam a acreditar em bala de prata. Se a gente tomar essa decisão, vai mudar completamente o cenário. Sacou? Isso pode ter realmente acontecido, de eles estarem vendo caírem as vendas e outros concorrentes tomando o mercado e acharem que precisavam fazer essa... Que mudou o paradigma do refrigerante, é isso. Pois e aí é. A gente tem que mudar junto. E eles estavam errados. Exato, né? Quem... Na época, o presidente da Pepsi deu uma declaração falando assim, se isso fosse aqui na Pepsi, eu teria demitido todo mundo que fez isso e coisa esse assim. Esse presidente que falou isso foi aquele que foi pra ser presidente da Apple lá? Ou... Não, acho que não. Dele, né? É um presidente da Apple. Foi antes, né? É. Ah. E aí, ele falou isso, mas aí tem um documentário recente chamado People vs. Coke, que fala sobre essa história. E aí, nesse documentário, ele fala que eu falei aquilo, mas foi só pra atacar a Coca-Cola. Porque, na verdade, eu jamais demitiria quem teve essa ideia, porque senão você mandaria pra empresa a mensagem de que ninguém pode inovar. Uh-huh. Então, você tem que aceitar. Sim. Você errou, beleza, bola pra frente. Então, o presidente não tem problema. Da Coca-Cola não caiu fora depois não dessa. Caiu, ninguém caiu fora, ninguém foi demitido, não aconteceu nada. E... Mas, cara, é engraçado porque presidente de empresa grande cai quando a empresa perde, sei lá, 2% de market share. Cai presidente por causa dessa merda. E nessa não caiu. É, mas teve outra coisa. Os números, por mais que tivesse tendo todo esse problema, todas as pessoas falando sobre isso e tal, isso não afetava os números. A Coca-Cola, a New Coke, continuou vendendo a mesma coisa. Os números dela não caíram. As pessoas continuaram tomando Coca-Cola normalmente. Uh-huh. Não afetou. Ela não perdeu participação de mercado. Eu só tava xingando xingando no Twitter. É, você tava xingando. E aí, o que se fala é que em todos os testes que falaram que o sabor era legal, eles falam assim, ah, beleza, o sabor era bom, era um bom novo refrigerante, a estratégia tinha a ver, etc. Só que eles esqueceram de levar em conta um fator que era a percepção das pessoas. As pessoas têm um amor pela marca Coca-Cola, pela ideia da Coca-Cola ser um refrigerante tradicional e tal. E isso não foi, foi algo que nunca foi estudado, nunca foi colocado. É o fato que você abre felicidade. Caraca, lá vai, cara. Esse Nerdcast não é patrocinado pela Coca-Cola. Mas pode ser. Nunca se sabe. O Guga pode trabalhar isso. Fone maldito, venha com a gente atolar. Sobre a história da conspiração. É. No Brasil, a Coca-Cola Light foi substituída pela Coca Zero. É verdade, não existe mais a Light. E aí a Light foi tirada do mercado. Foi. Igualzinho. Era o refrigerante líder do mercado e tal. Foi tirada do mercado. Ninguém sente falta que refrigerante Diet. Não, olha só. É uma merda. Aí, foda-se. A Coca-Cola Light voltou pro mercado e justamente com essa ideia de, ela voltou. Você que ama a Coca Light, ela voltou. Tem um coração na lata. Eu vou te falar, a minha mãe é maluca por Coca Light. Sabe essa parada de sair pra comprar em vários mercados e estocar em casa, o Guga falou, minha mãe fez isso com a Coca Light vitaminada. Tá vendo? Tinha uma Light vitaminada, eu lembro. Eles fizeram de novo, a mesma empresa. Poxa, remédio pesado. Olha aí, aconteceu a mesma coisa, ela saiu pra comprar tudo, queimaram o estoque. É, porque agora é um case, a Coca-Cola Classic, eles aproveitaram agora que tinham precedentes. Mas é um pouquinho diferente, assim, eu atendi a Coca-Cola nessa época, e já faz bastante tempo, agora já não é mais segredo de estádio. Na verdade, quando a Coca Zero foi desenvolvida como fórmula, ela demonstrou lá no mercado, nos mercados onde ela foi lançada primeiro, no americano, por exemplo, que ele tinha muito mais chance de pegar rejeitadores de Coca Light do que qualquer outra fórmula que a Coca-Cola tinha desenvolvido. Né? O que acontece? Você tem Coca-Cola e você tem as versões dietéticas de Coca-Cola. Né? Eles têm várias fórmulas da versão dietética. A fórmula campeã até então era a Coca-Cola Light, né? Principalmente nos mercados latinos. Nos Estados Unidos, a Diet Coke performava melhor. Por isso que lá nos Estados Unidos, a Diet Coke existe até hoje. A Diet Coke aqui no Brasil não pegou. Né? A Coca Light performou melhor, então a Diet Coke saiu, entrou a Coca Light. Certo. A Coca-Cola não para de desenvolver novas versões dietéticas do produto. Tá? Sim. Tentando chegar sempre o mais perto possível da referência que é a Coca-Cola clássica, a Coca-Cola regular. A Coca-Cola Zero começou a performar melhor do que a Coca-Cola Light, pegando pessoas que estavam a fim de continuar tomando Coca-Cola, mas que não estavam mais a fim de consumir açúcar. No Brasil? Em todos os países latinos ele começou a performar melhor, inclusive no Brasil. A Coca Light não foi tirada de imediato, a Coca Zero foi introduzida, ela rapidamente ganhou mercado, participação de mercado. É claro que a participação de mercado dietético não dá nem para comparar com de refrigerantes regulares, mas ela ganhou uma participação de mercado importante bem mais rápido do que a Coca-Cola Light tinha conquistado durante anos. Entendi. Né? Em muito menos tempo. Foi aí então que eles tomaram a decisão de tirar a Coca-Cola Light do mercado, porque o volume de Coca-Cola Light já não estava mais compensando a produção em escala. E aí a Coca-Cola Zero foi eleita como versão dietética principal. Então, mas não foi de uma vez. Assim. Eles aprenderam a lição. Eles colocaram conviveu durante um tempo, aí retiraram a outra. E agora voltou a Light. E agora voltou, eu não sei exatamente qual foi o motivo, porque eu já estou afastado da marca, mas pode ser, inclusive, que eu tenha voltado com uma outra fórmula. Entendi. Tá? Porque essas fórmulas não param de ser desenvolvidas. Né? Mas a Coca-Cola Zero foi... Olha aí, o filho da mãe. Para com isso. Deu sede, cara. O cara foi a geladeira de fininho, pegou a porra da... Porra. Tô bebendo no copo que é pra sentir o buquê. Existe um livro clássico aí que a gente... estuda nas faculdades. Tucano, me fala se eu tô errado, cara. Chamado As 22 Leis do Marketing. Então, eu não dou aula de marketing. Mas alguém aí deve dar aula. Nesse livro, tem uma lei lá que eles chamam de Lei da Percepção. É bem legal e se aplica totalmente a esse caso aí, que é não importa quanto seu produto é realmente bom ou ruim, importa como ele é percebido. Já dizia Bill Gates. É, e aí, quando eu tava estudando isso na faculdade, a gente fez um trabalho que era assim, era pegar uma marca boa e fazer um outro produto com essa mesma marca. Por exemplo, a gente pegava lá e falava uma bicicleta Caloi. Caloi é uma marca boa de bicicleta, certo? É uma marca percebida como uma marca boa. Então vamos lançar um carro Caloi. Aí ninguém é capaz de... Putz, carro Caloi é uma marca de bicicleta, né? Vai fabricar carro, não vai dar muito certo. A percepção toda muda. Isso. É, e aí esse é o caso da Honda no Japão. A Honda é mais conhecida como uma marca de motocicleta do que uma marca de carro. Ah. É, então por isso que eles não são líderes de mercado lá. Alguma coisa assim. Que vai comprar o carro vai cair. É, porque o cara percebe que é uma marca de moto. É muito difícil o cara mudar a ideia. Esses mesmos autores de um outro livro... falam disso, eu acho que das ideias malucas que a diretoria tem com marcas, de querer lançar. Por exemplo, ele dá o exemplo do McDonald's lançar a McPizza. Sei. Na Itália, né? Tem? Não, nos Estados Unidos mesmo. Eles lançaram a McPizza. Porra, deu uma ideia que é do caralho, maluco. Vamos fazer a McPizza. Vai arrebentar, maluco. Aí alguém falou assim, pô, pode escrever, vamos fazer isso aí. E porra, não adianta, que quem quiser comer pizza vai no Pizza Hut, uh-huh. Vai no McDonald's, entendeu? Uh-huh, uh-huh. Mas algumas extensões de imagem de marca dão certo, né? Por exemplo, perfume da Ferrari. É, mas então, aí é um nível de babaquice, eu acho. Babaquice? Não, porque assim, ok, você quer cheirar como um carro? Não. Assim, mas... é legal o cheiro de carro novo, mas, é. Né? Você quer cheirar como quem tem uma Ferrari. É. Exato, exato, essa que é a ideia. Eu ganhei o perfume da Montegrappa, né, do Giuseppe. Uhum. E eu uso porque eu quero ser um cara elite, como a Montegrappa. Essa é a mesma percepção do perfume da Ferrari, exatamente. Mas sabe qual é a marca? Ela é exceção a qualquer regra. Que é a 3M. Ah, sim. A 3M, ela pode fazer... Se ela fizer pizza, eu compro. Eu compro, cara. Porque vai ser bom, meu irmão. Eles fazem tudo, bicho. Caraca, cara. Os caras fazem velcro pra colar quadro na parede. E faz escada rolante. Exato, cara. Mas os caras apagaram os postos de petróleo no Kuwait, cara. Faz, eu compro. Fiz hambúrguer. Tudo, né? Lanchonete da 3M, eu compro. A 3M cara. É foda. Azaghal, mas você falou assim, ah, mas isso é uma babaquice e tal. Não existe isso. É negócio, cara. Você tem que compreender o seu público e ver o que ele quer. Se ele quer uma babaquice, dá uma babaquice pra ele, que você vai ganhar dinheiro com isso, cara. Tipo baralho. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Sabe por que eu acho que você falou isso aí? Ah, qualquer coisa que a 3M faz, eu compro. Eu acho que a 3M vende solução e inovação. É, eu acho que é o slogan. E mesmo, aí... Não, agora esse programa vai ter que ser patrocinado pela 3M. Porra! Vai lá vender. Essa fala então, foi brifada, então, não é possível. Não, mas... Não é brifada, não. É a minha percepção da 3M. Então, tipo assim, não importa se a 3M tá fazendo escada rolante, adesivo de pendurar quadro ou apagando poço de petróleo. Os caras sabem solucionar problemas. E essa é a imagem que a gente tem na 3M, entendeu? Então, por isso que vende qualquer coisa. É diferente da Caloi. A Caloi é bicicleta. Brastemp, máquina de lavar. Geladeira, pra comprar geladeira. Pois... Não, ele é eletrodomésticos, né, de cozinha, Brastemp, né? Mas a televisão Brastemp, você compraria? Não. Você ia ficar meio assim, né? Mas pô, então, pra mim, TV. Antigamente, televisão era só Sony. Não, era Telefunken. Aí, pô, aí era no tempo bom. Antigamente, outro antigamente. Ou Mitsubishi. Mitsubishi era uma boa TV. Mas depois, cara, Mitsubishi eu, assim... era uma marca no Japão que era tipo a 3M, cara. É mesmo? Era japonês, tinha TV Mitsubishi? Tinha um anúncio da Mitsubishi que era clássico, que era uma página dupla. Aí na página da esquerda você tinha um grafite, né? Que era grafite de lapiseira. Uh-huh. E na página da direita você tinha um navio. E os dois eram Mitsubishi. A Mitsubishi fabricava desde grafite 05... Caraca! Até navio petroleiro. Caralho! Sabe qual é uma marca que é maluca também? Parece a iniciativa Dharma. É, total. Mas sabe uma marca que é maluca? A Yamaha. Yamaha faz moto, também. Faz teclado. Você não pode cair da moto que você não toca mais teclado. Teclado, guitarra. É verdade. Tanto é que verdade. O símbolo da Yamaha são três japazões, né? Três japazões, exatamente. É. Eles nasceram com o instrumento. Três japazões? É. O que é um japazão? É um negócio que faz... Tim. É um negócio que parece um garfo. Parece um Y, assim. Ah, tá, aquele que faz o... E você bate, ele dá um lá. Ele vibra a frequência de 440 Hz. Ele dá um lá? É. É um lá? É um lá. Me dá um lá? Sempre um lá? É. Aí você afina o piano. É. Não, peraí. Mas aí tem uma forma de se fazer essa porra pra ele dar o lá. Exato. Você pode fazer de outra forma pra ele dar um dó. Pode, você poderia, mas é sempre um lá. O padrão internacional é o lá. O padrão é um lá. Excelente. Se você pega o som do telefone, quando existia o telefone fixo, geralmente o som dele é um lá um pouco mais alto, mas é quase mesmo? Um lá. Aquele barulho que... clássico do telefone? É muito comum você pegar o telefone pra afinar o violão, né? É, eu fiz muito isso. É. Faz uma filha da puta como vocês que a gente ficava sem linha. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Eu comeria fácil uma McPizza. Eu acho que esse foi o Você erro. Você come Mac rosca lá no café da manhã? Não come. O McDonald's, aquele café da manhã do McDonald's não convence, cara. Eu acho maneiro o café do McDonald's. Eu não acho, cara. Acho asqueroso aquele ovo esquisito deles. Então, isso é a lei da percepção. Você acha bom um sanduíche que eles fazem com carne, mas com ovo você acha... Eu tô indo no curso, sabe o que? Aquela turma de palhaços do McDonald's. Como é que é? Turma de palhaços. Papa hambúrguer. Pra crianças. Shake. Periquita lá, como é dela? periquita. Miss Nugget, eu não sei qual é o nome dela. Miss Nugget. Miss Nugget é o futuro dela. Ai, ai, caraca. O Nugget é a Miss Nugget do futuro. Mas é legal porque a percepção sobre uma mesma marca, ela varia de pessoa para pessoa, né? Então, claro. Quer dizer, o Guga, ele até comeria uma pizza do McDonald's, porque provavelmente na cabeça dele, McDonald's é tipo qualquer comida trash boa, né? Padronizada. Padronizada. Enquanto que na cabeça da maioria das pessoas significa hambúrguer. Uh-huh. E essa é justamente a definição que esse livro que o Guga mencionou, ele dá sobre posicionamento. Né? O livro chama-se Posicionamento, a Batalha pela Mente, uma coisa assim. É, isso aí. Justamente porque ele diz que posicionamento é a percepção que você cria na mente da pessoa e não no produto. Uh-huh. Né? Não tem a ver com o produto. A ver com como você coloca aquela marca numa caixinha dentro da sua cabeça. E a caixinha que a maioria das pessoas coloca é hambúrguer. Entendi. O que é engraçado, porque era batata frita. Ou batata frita. É porque o diferencial, né? A parada do McDonald's era batata frita no começo. Caraca, mas embaixo do Mc, do M tá escrito hambúrguer. As UM são duas batatas, você ligou disso? Não. Nem fudendo. É sinal de que todo hambúrguer vem com batata em cima. Não, nem fudendo. É? Não. É batata tortinha. Eu não entendi isso, batata tortinha. Claro que é, cara. É amarelo por quê? Porque, não, peraí. Isso é outra parada. Exemplo das cores, que não come, cara. É amarelo. Batata pode... Não é. Você tá inventando. Caraca, é, cara. Batata mole é batata oleosa ruim. Não é batata oleosa. A batata virou M. Você quer vender a batata boa, quando você vai dobrar, ela quebra. Entendeu? Então, depende. Então essa batata macarrão aí do M não faz macarrão, sentido. Macarrão, cara. Tá vendendo macarrão. Batata molhada. Na Itália, o McDonald's é mais difícil... Penetração, você sabia? Por quê? O McDonald's. Porque não tem McPizza. Mas esse é um dos motivos. Mas sabe por quê? A Itália, ela é um dos países que defende aquele movimento de slow food. Slow food, é. A comer na Itália é um ritual. O cara come, ele quer realmente perder um tempo naquilo. E depois vai dormir, fecha. É, exato. E a parada de você comer, comprar um sanduíche merda... Ai, Deus, nunca mais. Não, mas vamos combinar, assim, é que italiano leva comida a sério. E aí o McDonald's teve que reformular o cardápio dele pra Itália. Olha. Tem restaurantes onde as pessoas podiam sentar com esse negócio de drive-thru. O nego tacou fogo mesmo. A máfia foi lá e fuzilou os caras. Hoje em dia o McDonald's é adaptado no mundo inteiro, né? Claro. Por exemplo, na Índia não é carne de vaca, né? Sim. Carne de carneiro. Eu acho que é na Alemanha que servem cerveja. E chega um ponto de um McDonald's numa cidade da Turquia, acho que é até em Istambul, por causa da rixa dos times, tem um time que é vermelho e amarelo e outro time que é preto e branco. Fizeram um McDonald's perto da sede do time preto e branco e eles tiveram que pintar o McDonald's de preto e branco porque não podia ser vermelho e amarelo, que era do adversário. Caralho! Mas não tem isso em Manaus com o negócio lá do Carnaval do Boi lá? Tem a Coca-Cola azul. Não é? É, no Rio Grande do Sul também. É... Azul? É, porque tem lá o Bom e Bumbá. Como é que é o nome daquilo? Amoroso e... Garantido. E garante seu menino. Caprichoso e garantido. Caprichoso, né? Isso. É, um é vermelho e outro é azul. É. E aí, né, na torcida do azul, a Coca-Cola é azul. Isso, exato. Ah, tá. É, era isso ou comprar Pepsi. Aliás, o Rio Grande do Sul, falando em norte e sul, né, é também a única região do Brasil que bebe bastante Pepsi. Por quê? Eu sei lá, cara. Porque acho que é outro país. Fome maldito, fome maldito, venha com a gente atolar. Em contrapartida, essas adaptações locais, tem as estratégias globais que algumas empresas adotam, que volta e meia dão errado. Por exemplo, quando a Nestlé transformou o Lolo em Milk Bar. Ué, mas ficou anos Milk Bar, né? Ficou, mas as vendas caíram. Pô, mas o chocolate é um estrago, eles aguentaram bastante tempo. Anos pra descobrir que foi por isso? Não, a estratégia é a estratégia, ficou aquela mesmo, depois de muitos anos que voltou a ser Lolo, né? Mas é porque eles queriam fazer um alinhamento mundial das marcas. Tipo Super-Homem e Superman. Isso, tipo. Isso acontece direto com várias marcas. Algumas vezes não tem como acontecer, né? Por exemplo, o Jeep da Mitsubishi Pajero, né? Por quê? Como assim? De países de língua espanhola, né? Pajero. Castelhano. Pajero que é Parreiro. Parreiro quer dizer o quê? É como se no Brasil chamasse punheteiro. Caralho, sério? É. Sabe como é que eles chamam? Mitsubishi chama punheteiro. Monteiro. Monteiro. Monteiro. Seria legal se ele chamasse punheteiro lá, né? O Bronha. É que aqui é um nome de despachante, né? É o seu. O seu Monteiro. Fala ali com o seu Monteiro que ele seu resolve. Seu bolseiro. Nos Estados Unidos tem um carro que chama Pinto. Tem. É o Corcel. Pinto. O Corcel brasileiro nos Estados Unidos chama Pinto, que é uma raça de cavalo lá. Eita, aqui não funciona, né? Exatamente, óbvio. E aí eles eram nome de outro. Uma montadora chinesa que chama Xana, né? Sério? O camarada meu tirou uma foto no trânsito e falou assim: o que eu faço com essa Xana na minha frente? Fome maldito, venha com a gente atolar. Essa lei da globalização da marca, ela vai funcionar em alguns lugares, dependendo da legislação local. Por exemplo, Star Wars. Desde que lançaram o episódio 1, 2, 3, a marca globalizou Star Wars. Aqui sempre, antes disso, sempre foi Guerra nas Estrelas. Todos os produtos eram Guerra nas Estrelas, bonecos, Guerra nas Estrelas. E aí depois que eles reformularam a globalização da marca, passou a ser Star Wars no mundo inteiro. Mas em Portugal, é traduzido ainda. Talvez por uma legislação local. Porque Portugal é proibido as coisas terem nome estrangeiro. É então, bizarro. Isso. Portugal e Espanha também. Espanha também. Eles traduzem tudo, né? Exato. Aqui no Brasil, como a gente adora nomes em inglês em tudo, né? O publicitário nem gosta de nome em inglês. Imagina, né, cara? O Gaveta, outro dia, botou um Vine. Ah, é verdade. Na barra, tudo em inglês. Eu tava lá, outdoor, na rua. Close to the mall, near to the beach. É, cara. Em inglês, na em rua, inglês, cara. Não é só nem o título, ele já tá é o dando texto, a o texto do outdoor. O texto do outdoor já tá em inglês, cara. O cara tá nivelando ali, ó. Se você não entendeu, nem vem. Não conseguiu ler. Nem pinta aqui no condomínio. Que horror. Mas é, não é? É, eu entendi. É, isso aí. Quando a gente tava na Nova Zelândia, eu comprei um Milk Bar, que é um Galak. O quê? O Galak, eu pus no Instagram até. O Galak é o Galak, mas ele se chama Milk Bar, que aqui era o Lolo. Mas não é a mesma marca, então? Não, é tudo nesse... Qual era que tinha bunda grande? Era o Lolo ou o Milk Bar? Bunda grande? O Milk... O Lolo era cadeirudo, né? Não. Era o Lolo. É o Lolo. O Lolo que falava, tô fofo. É isso aí. Tá falando o quê? Do mascote ou do... Do mascote. Não, era o Milk Bar. Não, o Lolo. Não, o Lolo era a vaca, cara. Não, a vaca tava na embalagem, mas o mascotinho na propaganda era o Lolo com bundudinho falando tô fofo. O Brasil tem que ter bunda até no chocolate. Falou aí do Coca-Cola versus Pepsi, né? Essa briga aí que teve nos anos 80 e tal, sempre um alfinetando o outro. Eu lembro que tinha uma propaganda antiga americana onde a Coca e a Pepsi eram representadas por bonecos de computação gráfica. Eram as máquinas. Eram as máquinas de refrigerante. Lutavam boxe. Elas eram tipo Transformers. Isso, e elas lutavam. É, né? E elas. E saiu na mão, na porrada. Porrada. É, né? Exato. E era um comercial da Pepsi, eu acho, né? Não lembro qual a marca. Pepsi que gostava de puxar mais a porrada, eu acho. Eu não Pepsi sei. Era porrada é Tina Turner e Rod Stewart. E Evandro Mesquita. Bom, o fato é o seguinte, eu lembro que nos Estados Unidos esse marketing de guerra entre duas marcas competidoras é muito acirrado e é permitido, né? E permitido, eles se sacaneiam na propaganda. Não, eles vão ao limite. Mostram a marca do concorrente, inclusive, né? O cara botou um robô, Pepsi batendo no robô Coca-Cola. É, exatamente, né? Não é só uma questão de permissão, né? Como é que funciona isso? Culturalmente, lá também é mais aceito. Esse confronto direto. Assim. Mas dá merda isso? O outro pode processar se quiser pra tirar do ar? Processar não... pode sempre, né, cara? Pode sempre, né? É que culturalmente é mais aceito. Né? E também... O brasileiro, ele aceita menos esse confronto direto. Assim. Já existiram casos aqui? Ah, tem de carro, sabe? Né? Recente até. Que ele falava que era mais rápido do que a marca tal, mais confortável que a marca tal. Mas falava o nome da marca? Falava. A Nissan fez algumas campanhas recentes dos pôneis malditos, né? Tinha quando caminhonete. Maldito não zoava outra marca? Zoava, mas tinha uma outra propaganda logo depois dessa campanha do pôneis malditos, que eram os cowboys gays em cima de uma caminhonete de concorrente. Ah, tá. E aparecia na propaganda e tal, uma coisa assim. E foi pro ar e foi tirado do ar imediatamente, porque era totalmente politicamente incorreto e tal, mas a propaganda, se procurar lá no YouTube, tem. Aí tem uma coisa também, né? Que hoje em dia, ninguém contesta o Conar porque ele é mantido pelo agência, anunciante e veículo, então... Rápido, explica o que é o CONAR aqui no Brasil? É o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Propaganda. Que não é nada do governo. Aliás, é uma medida do próprio mercado publicitário para que o governo não meta a mão nisso, é isso? Isso. E como tá todo mundo envolvido ali, veículo de comunicação, agências e os anunciantes, então não é contestado. Mas a gente tá numa ditadura pesada, né? Que uma campanha nova vai pro ar, no outro dia já tem notificação do concorrente ou de público para tirar... Ofendidos. Para tirar do ar. Manda pro Conar, o Conar avalia e fala sim ou não. Quem pode até falar melhor do que eu, mas o departamento jurídico das agências nunca foi tão importante, né? Ele seria importante também se a coisa fosse pra justiça comum, né? Mas no Conar, a coisa é resolvida mais na paz e antes de virar uma coisa judicial. Tem o caso da Volkswagen, que a Volkswagen não esperou nem o Conar tirar a propaganda do ar, né? Que foi aquela que caiu um gato preto. Era uma propaganda falando do sensor de ré, isso. Ah. E aí a mulher dentro do carro tinha figa, tinha pata de coelho, tinha uma porrada de coisa, e ela consegue fazer a baliza e cai um gato preto. Aí ficou aqueles amantes dos gatos, sou louco por gatos, os grupos do Facebook, o caralho, fizeram uma campanha, porque tem pesquisas que dizem que o gato preto sofre mais violência do que os outros gatos. Por causa dessa cultura, né? Por causa dessa cultura. Uhum. Isso é fato, mas não tem nada a ver. Não é porque tem uma propaganda que insinua que o gato preto dá azar que as pessoas vão bater no gato. Vão bater no gato porque não tem educação, que são ignorantes, são boçais. Uhum. Mas você sabe que a gente perdeu uma campanha por causa desse tipo de público? É mesmo? É. A gente ia fazer a campanha por um negócio de pet shop. Era um Nerd Office. A gente ia mostrar os produtos do pet shop e tal. Só que no programa anterior, o Jovem Nerd ganhou de presente aquele rabinho. Rabinho de cachorro da sex shop, lembra? Alguém mandou, porque a Galo me zoou, falando que podia mandar presente de sex shop. Alguém mandou um rabo de cachorro. É um butt plug. Que você bota na bunda. É. Sabe, ele dentro da bunda, né? Você botar na bunda. Encaixar. Exatamente. E é uma peça de Lego. Sumiu, inclusive, aqui do chutório. Não sumiu. Não sumiu. E aí o que acontece? O anunciante já tava agendado pra semana seguinte, nem era na semana. É. Cara, olha, vamos cancelar a campanha. Cancelou porque não queria associar. A gente viu o programa aí do rabo do cachorro. Não, sabe porque nem eu ia fazer piada que você ia ganhar um negócio. Aí eu falei, porra, mas não tem nada a ver, é uma brincadeira. O cara nem matou cachorro pra pegar o rabo. Nosso público é muito sensível. Caiu a campanha. Aí eu falei pro cara, tu nem viu o que o Jovem Nerd fez com o rabo, quem que deve ficar chocado? É, você precisa ver as campanhas que vão cair depois desse programa aqui. E o pior é que esse rabo de cachorro, ele ficou um tempão enfiado numa caixa de televisão que tinha aqui. Tinha a caixa de uma TV que a gente anunciou. É. E aí a caixa ficava aqui no canto e ela tinha aquele furo da alça. Sabe, pra você levar a caixa? Plugado ali. E aí ninguém queria o rabo do cachorro. Ninguém tinha coragem de jogar fora, porque, né? Ia estar lá no lixo comum, né? Mas olha só, o nosso lixo, o rabo de butt plug. É porque esse butt plug tinha que ser jogado fora em conjunto. Porque se sumisse, justamente, aí por quem sumiu? Entendeu? Aí botamos na televisão o butt plug. Foi isso que aconteceu? Será que ele caiu dentro da televisão? Não. Ia ser engraçado. Engraçado pra caralho. Se o Luciano recebesse a TV de volta com um butt plug. Caraca, que beleza. Agora que você tá falando, eu não lembro de ver mais esse butt plug aí. A última vez que eu vi, ele tava sujo de chocolate. Fomem maldito, venha com a gente atolar. Esses órgãos de proteção aos animais são os mais ligados, são alguns dos mais ligados nesse processo ligado à CONAPA. Eles sabem acionar bem, rapidamente. E também tem essas ligas das senhoras católicas, não tem? Entidades conservadoras, né? A da Paris Hilton na Devassa, lembra? Isso. E tinha também a da Gisele Bündchen aparecia, né? Falando, amor, bati o carro. Ali, esse é o jeito errado de se anunciar isso, né? Exatamente. Aí, de repente, aparece ela de calcinha sutiã, amor, bati o carro. Aí, esse é o jeito certo. Aí, caiu porque era meio machista. Meio. Um pouco machista a propaganda. Na verdade, uma coisa só vai a julgamento do Conar se houver uma reclamação formal. Ou seja, então, uma pessoa física ou jurídica vai lá e reclama, aí se abre um processo lá dentro do CONAR, aí ele é julgado. E aí ele pode ser julgado inocente, pode ser julgado assim, não tem nada a ver. Agora pode ser uma carta até, né? Uma velhinha faz uma carta e manda pro CONAR. E consegue derrubar. Isso. Uma pessoa. Então, na verdade, ela leva. Daquela, ela derruba sozinha. Uma carta é o suficiente pra o diretor do CONAR achar que vale a pena ser julgado o caso. Aí o caso vai a julgamento. Uhum. E aí no julgamento do conselho do CONAR é que se decide se aquela propaganda vai ser banida ou não. Ou se ela vai receber algum tipo de punição. Mas quando o CONAR decide, por exemplo, banir uma propaganda, ele não tem um poder de polícia porque ele não é um órgão de governo, ele é simplesmente uma associação. Mas de eu acho pessoas, que as agências estão trabalhando. Oficialmente, acho que ele recomenda a retirada do comercial do ar. Como o Tucano falou, como é autorregulamentação, todos que assinaram. Ah, sim. Que conseguiram um compromisso. Elas não contestam. Mas que normalmente isso significa perder dinheiro, né? Não, nem você sempre. Você tá perdendo dinheiro. Você tirou o comercial, você produziu o comercial, comprou mídia e tal, perdeu dinheiro, né? Mas tem muita agência que vai fazer um comercial polêmico, que ela sabe que isso vai acontecer, então ela solta o comercial no sábado. Mas ela já tem uma... Pra passar o fim de semana ali, gerar a polêmica, e na segunda-feira, quando a julga, ela tira e fica por isso mesmo. O que aconteceu com a Devassa, com a Paris Hilton. Eles já sabiam que ia ser tirado. Sim, do Pôneis Malditos também, essa outra que então eu falei. Então eles fazem, eles até tem já um comercial plano B pra quando o primeiro sair. O Pôneis Maldito tirou? Acho que sim, não sei. Eles fazem o plano de mídia pra veicular a partir de sexta-feira à noite. Né? Porque o Conar, ele funciona de segunda a sexta no horário comercial. Então você faz um plano de mídia, começa a veicular na sexta-feira à noite e para de veicular na segunda-feira de manhã. Já sabe o que vai acontecer, né? É isso. Já sabe que corre o risco. Ah, sim. Se aparecer, já tá no plano, é isso. É, ou você já planeja desse jeito, ou você planeja um plano B, caso ele seja repetido. Entendi. Agora, quem é que trabalha no Conar, assim? É pessoal de agência? Pessoas de agências, veículos, anunciantes, é um conselho multidisciplinar. Eles são mal vistos, assim, tipo corregedoria? Das... Ah, esse cara é escroto. Internal Affairs, não tem aquele negócio? É, lá vem o cara do Conar. Pônei maldito, venha com a gente atolar. E as guerras? Vamos falar das guerras entre as marcas. Aqui, por exemplo, não existe essa guerra de marcas contra outra, porque não existe a cultura da aceitação do próprio público, né? E quando existe, Conar recomenda que tire, todo mundo tira, porque é melhor assim. Porque todo é melhor mundo assim. Se ajeita dessa maneira. Mas lá fora rola mais solto. Lá fora é comum você ter propaganda assim, tipo, tem a propaganda Toyota Corolla, e assim, Toyota Corolla, com os mesmos equipamentos do Honda Civic e por $1,000 a menos. Uh-huh. Então o cara já vai na lata, ó, é a mesma coisa e custa $1,000 a menos, compra aqui, é. Aham, entendi. Não é nem provocação, coisa assim. Não o cara é provocação, só compara e dá o preço. É. E pronto, e citou a marca do concorrente. Né? É, e ele pode citar a marca do concorrente numa boa. Mas daí até a provocação total. Então, teve uma famosa que foi uma guerra de outdoors entre duas marcas de carro, quais eram? É a BMW e Audi. Uhum. Na verdade, BMW e Audi tem uma guerra já... Há muito tempo, né? Há muito tempo, é. O outdoor foi só a cereja em cima do bolo. É, essa briga de outdoor veio porque já existia a rivalidade das duas, né? É. Como é que foi isso? É muito longo, assim, tem vários outdoors, eles sempre coloca um outdoor provocando o outro. E mas aí era, tipo, em frente ao outro, é isso? Às vezes é um em frente ao outro, às vezes é um na frente da fábrica do outro, às vezes tem um outdoor da BMW com um Audi estacionado embaixo. Uh-huh. Às vezes nem é um outdoor, às vezes é só uma foto que roda a internet assim. A gente vai botar o link dessa guerra aí para as pessoas verem. Mas dá um exemplo aí dessa guerra de outdoor. Tem o que é sensacional, que eu talvez o Guga lembre melhor, mas era o fundo preto com um carro branco, tipo, sei lá, um BMW branco, e escrito Audi, sua vez. Como se fosse um jogo de xadrez. Uhum. Ele tá querendo dizer que olha aqui o nosso carro foda, sua vez, isso? É sua vez, quero ver fazer melhor. Uhum. Não, na verdade foi a Audi que fez a primeira propaganda. Isso. Então, a Audi fez a primeira. É, e aí colocou sua vez BMW. Sua vez BMW. É, aí a BMW fez um outdoor duas vezes maior, de um dia pro outro, com... De um carro mais foda, Santa de um amor. Carro mais foda escrito checkmate. Excelente. Ele mostrava um M3 chegando e aí tinha escrito isso, checkmate. Ah, excelente. Os caras levantaram a bola errada, né, cara? Pediram pra ele dar a vez, né, sua vez, e porra, tomaram o checkmate. Porque não tem mais como responder, a checkmate acabou o jogo. É. Ah, teve um anúncio de revista, eu não vou lembrar, eu nunca lembro qual é qual, tá? Isso é muito conveniente. Uma delas chegou na África do Sul, ganhou como carro do ano, sei lá. Foi a BMW parabenizando o Audi. É, aí chega... É assim, parabéns, Audi, por ganhar o carro do ano de 2006 da África do Sul. Do vencedor do carro do ano mundial de 2006, BMW. É. É, tá boa. É, eu, mas aí teve a resposta também, que era assim, parabéns ao ganhador do carro do ano, do ganhador da corrida de Le Mans, 6 vezes consecutivas. Ah, tá, eles foram buscar nos arquivos alguma coisa mais foda pra devolver a provocação. Aí a Subaru fez um anúncio falando, parabéns Audi BMW por ganhar esse concurso de beleza. Do vencedor do motor do ano mundial 2006. Ah, muito bom. O cara entrou, nem foi chamado, né? Ele entrou pra dar tapa nos dois. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Uma outra guerra recente, tem o Burger King contra o McDonald's. O Burger King, ele é o lado menor nessa guerra, né? Então ele sempre gosta de provocar bastante. Mas é lá fora ou aqui? Lá fora. Ah, aqui não existe. Aqui, né? Aqui não rola. Aqui todo mundo é amigo. Tem isso também, né? Isso é praticamente uma lei. Se você é líder com folga, você não bate no outro. Não, pra quê, né? É, até porque você é mal visto, né? Você fica quieto, é. Então a gente não pode mais falar mal do Rapadura Cast, é isso? Além do Braincast. O Braincast seria sacanagem mesmo. Vocês sabem que eu estive muito próximo de fechar, né, com o Rapadura Cash. Olha o cara, tava na geladeira e... Olha, os caras não quiseram... polêmica, filha da puta. Os caras não queriam rever meu contrato, brother. Tava na geladeira e ia derreter no Nordeste. Entrou na geladeira da Globo, vai pra Record, né? Caralho, o cara ia pra Record no podcast. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Como é que é a guerra do McDonald's e do Burger King? O Burger King já tinha feito uma ação no Facebook há um tempo atrás, que ganhou um monte de prêmio e tal, que era, chamava Whopper Sacrifice. Você tinha que deletar 10 amigos do seu Facebook, e aí se você fizesse isso, você ganhava um Whopper, que é o sanduíche deles. Sério? É. É genial. E aí isso ganhou um monte de prêmio e tal. É, genial. E a brincadeira era essa, assim, é criar... Como você comprovava que você deletou 10 amigos? Tinha um aplicativo lá do Facebook. Aplicativo. Cara, no Facebook você... whatever, eles sabem tudo, né? É. E aí eles fizeram recentemente uma campanha genial, não sei se foi na Finlândia, na Suécia, enfim, na Escandinávia. Algum dos países de primeiro mundo. É, que eles falaram assim, se você abandonar a fanpage do Burger King no Facebook, se você der um dislike, você ganha um Big Mac. Então assim, a gente dá um Big Mac, mas você tá expulso daqui pra sempre. Não poderia voltar? O cara não pode mais voltar. Ele não pode mais voltar. Mas como que ele não pode mais voltar? Dá um aplicativo no Facebook. Mas aí ele impede o cara de... impede. Não, o cara deve entrar na lista negra. Ele entra bloco. Eles tinham 38 mil fãs na página. E eles perderam... Só? É, porque, pô, na Finlândia, né, cara? 38 mil fãs. Finlândia. É a população inteira. Exato. Eles tinham 38 mil fãs, aí eles fizeram isso. Se você... Era só você não dislike. Fez isso. Não, o Burger King fez isso. Ué, o Burger King falou assim... se você quiser um Big Mac, a gente te dá um, mas é a prova de que você não é um fã verdadeiro. Ah, que você não tá, não tá com a gente. Entendi. Se você quer Big Mac, então toma um e não volta mais aqui. Não volta mais aqui, excelente. E aí eles tinham 38 mil fãs e eles perderam 30 mil fãs. Caraca, então foi pela culatra. Não foi pela culatra. Não foi. Eles falaram assim, beleza, agora a gente se orgulha dos nossos 8 mil fãs verdadeiros. Ah, a gente não quer saber dos outros 30 mil. A gente se importa com esses 8 mil que estão aqui. E consequência, aumentou pra caramba a interatividade e o engajamento desses fãs com a página. Que irado, eles se sentiram especiais, né? É arriscado, né? É estranho, né? Caraca, porque... é a anti-mídia social. Não, porque eu tô falando, não é anti-mídia social. É anti-mídia social do número. Porque tem tanta gente que fica assim olhando, eu tenho tantos mil fãs, eu tenho 14 mil fãs, sou a marca número um de fãs. Mas é o que a maioria das marcas se baseia. Então, mas eles gostam do número e os caras fizeram a relevância. Eles botaram a relevância em primeiro lugar, o que a gente sempre bateu a tecla aqui, que na internet exatamente. É que vale a relevância. Então agora foi foda. Vamos fazer uma promoção dessa. Vocês, por exemplo, tem muito web celebrity aí que tem muito mais fãs do que vocês dois, mas eles não estão na lista de 100 mais influentes. Fala, mano, cara. Pônei maldito, venha com a gente atolar. O que eu acho interessante nessa ação aí que o Google contou é que ele faz a gente pensar sobre o valor da quantidade de seguidores, né? Da quantidade de likes, assim. Acho que ele dá uma relativizada nisso, assim. Com certeza, né? Pô, mas isso aí, assim, proporcionalmente é tão ousado quanto o maluco lançar Cheat Coke e depois voltar com Classic Coke, né, cara? É uma manobra arriscada, né? E você tem que convencer as pessoas. O cara chegou na reunião de board, como falam aí pela internet. Nós baixamos de 38. Ele falou, olha só, a gente vai fazer a campanha, a gente vai falar pros fãs que a galera que não é fã, a gente vai dar um Big Mac, a gente vai aumentar o faturamento do McDonald's. Ah. E a gente vai falar, sai fora, não te quero mais aqui. Uh-huh. Existe um risco de cair um pouco o número de seguidores na nossa fanpage. Um pouco. Aí o cara volta, sei lá, um mês depois e fala, então, a gente acabou de dar 30 mil Big Macs e perdemos 30 mil seguidores. Uhum. Caralho, cara. Esse cara não foi demitido? Não é possível. Ele tem que convencer o cara. Não, mas ele tem que mostrar o resultado. Ele se matou, porque esses países têm um alto índice de suicídio, ele se matou. Ele falou, olha aí, mas em compensação, a interatividade aumentou. Caraca, caraca, meu irmão. Mas o cara tem que convencer. Em compensação de cu é rola. Compensação de cu é rola. Sabe quanto custou pra trazer 30 mil finlandeses pra essa merda? Norueguês. Sabe quanto custa? Noruegueses. Noruegueses. Puta, pior ainda. Pior ainda. Sabe quanto custa trazer um norueguês pro Facebook? Sabe quanto público tutorial a gente teve que pagar? Então, mas isso depende do entendimento das pessoas do que é sucesso na internet ou não. Se o cara acha que sucesso é número, ele tá errado. Ok, número ele vale. Só então, que esse a relevância... Esse case... A relevância vale mais, você sabe disso. A gente não tem os maiores números da internet. Mas a gente não tá jogando os nossos fora também. A gente não tem os maiores, mas eles também não tinham, porque eles só tinham 38 mil fãs. A gente não tá também fazendo promoção. Ah, se você gosta do rapaz, vai lá que eu te dou um podcast e não volta mais. Você não tá fazendo isso, porra. Te dou uma rapadura. Te dou uma rapadura. Puta. Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar. Deixa eu contar um outro caso. Esse não é de guerra. Esse também não foi. Esse foi de derrota, cara. É de guerra. Cara, me espanta ele não ter sido ação francesa. O cara desistiu. Cara, começou a ação com a bandeira branca na mão. Ah, O McDonald's é melhor, a gente vai dar 30 mil. O cara pegou o budget da campanha e falou, eu vou investir no McDonald's. Pra mim essa campanha é completamente errada, cara. Cara, mas... É porque nem a gente pegar o budget da campanha e anunciar no Rapadura. Não, cara, é isso, cara. É por isso que ela é fora da curva, por isso que ela é polêmica, por isso que a gente esse tá case, aqui. Esse case não tá no portfólio do cara. Tá sim, porque cara. Ele tá procurando emprego hoje. Não, cara. Tá ganhando um monte de prêmio. Foi elogiado no mundo inteiro. Foi elogiado? Por nada, a campanha cara. Apareceu pro mundo. Por quê? Porque eles acharam que fora, Joel. Azaghal, o cara das redes sociais. Não. Peraí, eu vou entrar... Peraí. Eu quero saber quem elogiou ele. Eu vou entrar no teu LinkedIn pra saber se tem algum skill em mídias sociais. Porque não é possível, cara. Você devia estar elogiando essa merda. Elogiando o cara que perdeu 30 mil fãs. Cara, queria a gente perder, sei lá, 200 mil ouvintes e falar, não, agora a gente tá com um público qualificado. Aumentou a relevância da página dele, malandro. Calma aí, cara. Não. É diferente. Você tá com medo de perder os números. Não, tu tem limite. Tu tem limite, cara. A gente faz a campanha hoje, o cara perde 30 mil seguidores, toma no cu. Por que a mais faz um anúncio? O mindset geral é que quanto mais, melhor o número. Esse cara é um esperto, porque o cara falou assim, ó, deu uma merda do caralho. Foi pela culatra. Achei que ia fazer uma campanha foda, que nego ia ficar. Não! Vamos ficar. No cu, enfia a McDonald's no cu. Eu vou ficar aqui no Burger King. Nego debandou foda. E ele inventou. O mérito do cara é ter convencido a galera que foi uma campanha foda. Que, agora a gente ficou com a nata da nata dos sommeliers de Burger King. Cara que cheira o hambúrguer antes de comer. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Do mesmo jeito que a gente falou da Coca-Cola aí, da New Coke, uma das marcas do grupo GM nos Estados Unidos é a Pontiac. Pontiac. É, e eles precisavam rejuvenescer a marca impossível. E tal, no começo de 2000. Rejuvenescer Rolls Royce. Vocês já viram aquele episódio dos Simpsons que ele encontra o irmão dele, o Hubby? Uh-huh. E aí o Hubby é dono de uma fábrica de carro. Uh-huh. E aí ele contrata o Homer pra fazer o carro. Genial. É carro, maluco. E aí ele faz um carro absurdo, que tem rabo de peixe, vidro bolha. O Homer tem. O Leopard. Não, o nome do carro era Homer. Homer. E era o slogan, o que o Homer quer, o Homer tem. O Homer quer. Então, a Pontiac fez exatamente isso. Ela lançou o Homer. Ela lançou um carro que foi exatamente isso. A Pontiac não é jovem? Não. Eu vi, tem um Pontiac no Transformers, que é super rápido. Não, isso foi no começo de 2000. Ah, tá. E aí, eles falaram que eles iam lançar um carro novo, que ia ser um novo segmento, um carro num segmento que não existia. Ia ser o carro pro jovem, moderno, mas com todas as qualidades, maneiras e tal. E aí eles finalmente lançaram o carro. O carro chamava Pontiac Aztec. É o carro do Walter White. Ah, é aquele carro. Não acredito. Cara, o carro era bizarro. Ele tinha um negócio no meio do console que você saía e era uma caixa de gelo, sabe? De você levar pra praia. Um cooler. E aí ele tinha uma outra parada que o porta-mala dele tinha umas lonas que faziam ele virar uma barraca. Nossa senhora. E o carro é horroroso, né? Vocês viram Breaking Bad. É o futuro do passado, né? É, o carro é horroroso. E o carro foi um fracasso absurdo. Eles tinham falado que pra dar break-even no projeto do carro, eles tinham que vender... Dar o quê? Break-even. Pra empatar os custos. Ok. A venda mínima. É. Uhum. Eles tinham que vender... 30 mil carros. 30 mil carros. Pra galera do... Vendeu 15. O resto eles deram pro McDonald's. É. E o carro foi um fracasso absurdo. E eles criaram toda uma expectativa de que ia ser o puta carro. Igualzinho do Homer. E o carro foi um fracasso. Tanto que o carro tá no Breaking Bad porque ele é o carro do loser do Walter White. Né? Exatamente. É o carro de loser. Então ele podia ter uma Honda Pop também. Que puta que pariu, Luke. A marca hoje diz que esse foi um erro que eles tinham que sofrer pra conseguir resolver os problemas da marca no futuro. Esse carro foi fabricado de 2001 a 2005, eu acho. E aí eles finalmente desistiram. E hoje isso é apresentado assim como o maior case de fracasso da história dos carros, coisa assim. Porra, barrou os carros da Lada. Mas é que a Lada não tinha competição, né? Era aquilo ou nada. E normalmente era nada. Lada ou nada. Olha que Lada ou nada. Lada ou nada. Excelente. Samba bling. Samba bling. Samba bling. Samba bling. Tem aquele filme Náufrago do Tom Hanks, que ele cai de avião na ilha. Fica na ilha lá anos, né? E ele trabalhava na FedEx. E aparece FedEx, FedEx, FedEx. E aí todo mundo ficou falando, porra, FedEx pagou esse filme, pagou alto nesse filme e tal. Só que tem um problema. O avião da FedEx cai. Morre os funcionários. As encomendas são perdidas. As encomendas todas são perdidas. Porque não, o cara violou as encomendas. Ele abriu tudo. Violou as encomendas, exato. Abriu o patins. Menos uma. Abriu a bola. Abriu tudo, exatamente. Menos uma que ele decide devolver, o que eu achava até que era uma... Olha, a FedEx tem um funcionário exemplar e vai devolver, ou pelo menos um ele foi devolver, caralho e tal. E aí muita gente diz, a FedEx pagou caro por esse filme e tal, não sei o quê. Mas não foi isso, né? É interessante a história disso. A história oficial diz que os caras não queriam fazer o filme se não fosse com a marca FedEx. Eles cogitaram a ideia de criar uma marca fictícia e tal. Sei lá, Dharma. E aí eles falaram que não, que o filme só fazia sentido se tivesse a FedEx. Que tinha que ser real, né? E aí podia eles... ser UPS? Poderia ter. Né? Eu acho que o filme foi baseado numa história real e foi da FedEx. Eu acho que tem isso. É? Né? Eu acho que sim, não tenho certeza. Ah. E alguém manda um e-mail aí depois. Canelada. A gente não tem certeza de nada. Aviões da FedEx caem? E eles decidiram que tinha que ter a marca FedEx, senão o filme não saía. Eles chegaram a esse ponto. E aí, em algum momento, eles convenceram a FedEx a autorizar o uso da marca, mas ele não foi pago. A FedEx não pagou pra marca estar lá, não foi um merchan. Ela autorizou que a marca dela estivesse lá. E quando ele chega, quando ele volta da ilha, quando ele finalmente é resgatado e tem uma recepção pra ele na sede da FedEx, o presidente da FedEx que aparece fazendo um discurso é o verdadeiro presidente da FedEx, não é um ator. É o presidente verdadeiro da FedEx na época, fazendo o papel de si mesmo. Sim. E então eles apoiaram de fato, eles abraçaram a causa do filme e tal. E o filme foi super benéfico pra eles, porque ficou uma mensagem emocional pro cara ainda devolver. A FedEx não pagou, já a Wilson. É legal porque é controverso. O seu negócio é logística, né? É diferente. E você vai mostrar uma operação de logística. É diferente. Porra, perderam minha encomenda, mas ela deve ter salvado a vida de alguém. O cara deve estar nessa. Eu entendo, mas de qualquer maneira, porque, por exemplo, você vê esses filmes de marca. Você fica puto com o correio se ele extraviar uma parada tua. Mas se você pensasse que a parada que você extraviou pode ter salvado a vida de um cara. Ok. Boa campanha. Mas eu tô falando que é controverso. Sabe por que é controverso? Porque você pega um jogo de videogame que tem marca de carro real. Quando você bate o carro não amassa. Ou então ele dá um mini amassadinho e tal. Diferente da, por exemplo, o Burnout, que é um jogo sem marca de carro, carros são genéricos. A graça do jogo é o carro explodir, estourar todo. GTA, o carro estoura tudo. É tudo marca genérica, até copiando um pouco o estilo das marcas reais. Tem um carro que parece o Audi, tem um carro que parece o Pontiac, sei lá. Tem carros parecidos com carros reais, mas não são reais. Então eles amassam, eles explodem o caralho. Por que no Need for Speed, no Gran Turismo, os carros não amassam? Porque as marcas não gostam de ver os seus carros amassados. amassado. Você vai lá, tum, dá lá o seu Honda novo e tal, e pô, tá tudo estourado. Não gostam isso. Tipo assim, aí a pessoa pergunta, por que que, então, no cinema, os carros têm marca e eles, né, amassam, explodem e tal. Eu lembro que eu vi uma matéria sobre isso, não é mais, mas até outra época o cinema era considerado outra mídia, muito mais potente, muito mais poderosa, com muito mais grana. Hoje em dia a gente sabe que o videogame tá tão potente quanto o cinema, até mais. Mais. Mais, né? Faturamento de videogame ultrapassou cinema e música juntos. Juntos, é. Ok. Isso tá, talvez esteja mudando daqui pra frente, entendeu? Mas eu lembro que na época que eu li sobre isso, o cinema era a mídia tradicional, os caras têm muita grana, os caras conseguem destruir o teu carro. Mas no videogame não, ninguém queria ver o teu carro amassado. Os caras conseguem destruir o teu carro. Parece aquela fase bônus, né, do Street Fighter, que o Ken começa a destruir o carro. Exatamente. Mas é por isso que eu tô falando que é controverso, porque você tem uma empresa de logística que vai, um avião vai cair, vai se perder toda a operação dela, entendeu? Mas tem o Product Placement, só pra pegar o gancho aí, naquele filme da Julia Roberts, Noiva em Fuga, que é maneiro, ela sai correndo da igreja e o cara vai atrás, não, volta aqui, volta aqui. Ela sai correndo, pega carona num caminhãozinho da FedEx. Aí o maluco chega assim e fala, porra, onde é que ela tá indo? Aí o outro, não sei, mas vai chegar antes das 10. Que escroto, não acredito. O cara botar a piada. Essa FedEx pagou. Essa foi a pena pagar. No Náufrago, a Wilson pagou o dobro, porque além de ter o amigo do cara ser da Wilson, o cara que pega a mulher dele, o nome dele é Spalding. Caraca, é concorrente. É. Puta, excelente. É o dentista dele. Ele fala, quando ele tá arrancando o próprio dente, ele fala, quer saber uma coisa irônica? O meu dentista se chama Dr. Spalding. Dr. Spalding, excelente. E ele arrancou dente de leite, né? Tinha uma bola, lembra? Não, vai tomar... Não. Lembra a bola dente de leite? Não, eu lembro. Infância, Brasília não tinha. Só calango. Brasília só tem calango. A Wilson ganhou uma puta grana depois lançando uma bola do Náufrago, né? Que tinha aquela cara de sangue. Vinha zoada, é. Vinha com mão de sangue e era feita na China. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Tem um caso muito maneiro que foi uma controvérsia que gerou uma solução genial da Electronic Arts com o jogo de golfe lá do... De golfe. É muito famosa, né? Que em tempos de mídia social, quando rola bug e tal, o nego faz vídeo no YouTube e coloca, né? Pra zoar e tal. Isso acontece. Essa não é controverso. Não é controverso? Não, essa era uma polêmica que rolou no começo, falando mal. E eles se saíram muito bem depois. Conta o case. Uma polêmica. Então, o que acontece? Tinha um bug porque o cara tirou a bola no lago, tirava a bola no lago, e aí, em vez dele voltar a lance, né? Quando você perde a bola do golfe, o Tiger Woods aparecia em pé em cima da água e você podia dar outra tacada na bola. Isso. Da água, entendeu? O cara zoou. O cara zoou, que merda. Aí, tu não finaliza o teu jogo. Aí mostrou, e o vídeo do cara viralizou, caralho. E aí os caras... A resposta deles foi genial, porque eles fizeram uma nova propaganda com o Tiger Woods mesmo, e a bola caía na água, e aí o Tiger Woods, ele simplesmente andava em cima da água mesmo, e dava uma tacada na bola, e ele virava pra câmera, alguma coisa assim, e dizia assim, eu sou bom assim, sabe, I'm that good, sabe, alguma coisa assim. E aí, souberam brincar com o bug, e obviamente eles corrigiram depois, mas souberam brincar com a controvérsia que o cara gerou lá. Não é polêmico. Sabe que seria polêmico? Controverso? Se eles tivessem falado assim, você não tá satisfeito? Dá dislike na minha página que eu te devolvo o dinheiro do jogo. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Tem uma época que as campanhas de Benetton eram sempre assunto, assim, né? Quer dizer, toda vez que a Benetton lançava uma campanha nova, mas vocês não eram nascidos ainda. Não, eu lembro da campanha da Benetton dos corações. Eu lembro das crianças de várias cores, de United Colors. Tinha uma que era... Não, antes disso, era do Oliviero Toscani. É, Oliviero Toscani era o cara que dirigia a comunicação da Benetton e ele falava que a propaganda da Benetton, ela não tinha objetivo de vender mais Benetton. Aí é uma beleza, aí eu entendo que eu quero. O que eles queriam era fazer as pessoas discutirem determinados assuntos. E ele conseguia fazer isso. Ele conseguia Não era pra vender pullover, né, que ele falava. Exatamente, é pra fazer as pessoas discutirem assuntos que importam. E ele conseguia, de fato, assim. Toda a campanha dele suscitava algum tipo de discussão, assim, sobre gay. Por exemplo, tinha um outdoor, que aconteceu até uma parada no Rio, que era uma mulher negra amamentando um bebê branco. Uh-huh. Escrito United Colors of Benetton. Sim. Aí alguém foi lá e pichou de madrugada, ama de leite nunca mais. Caralho. Tinha um outdoor que era um cara que era paciente terminal de AIDS. Isso nos anos 80, quando a galera... Morria de AIDS. É, era simplesmente isso, um cara no leito de morte. E ele fazia isso no mundo inteiro. No mundo inteiro eram as mesmas campanhas e ele conseguia gerar esse tipo de reação em todos os países. Você lembra da campanha do coração? Era um painel branco, tudo branco. Pôster, né? E aí tinha um coração humano, né? Ensanguentado, assim. Como se tivessem tirado do peito da pessoa e colocado. Eram dois corações, né? E aí dizia... Lembra das cores, né? É, seu coração... Eram três corações, assim. Ele fala branco, preto e amarelo. É, né? Tipo isso. E era tudo igual. É maneira essa campanha. Eles mataram três pessoas de cores diferentes pra fazer a campanha. Uma de cada segmento das Olimpíadas. Faltou o azul e o vermelho. Faltou matar o índio e o alienígena. Tinha um que também que era duas freiras se beijando, né? Tinha duas freiras se beijando. Não, era um padre e uma freira. Era padre e uma freira. Ah, mas isso é provocativo. É que os dois estavam de vestido. Porra, todos eles eram, caralho. Não, mas isso é demais, né? A ideia dele era essa mesmo. Tinha o policial branco e o negro, um algemado no outro. É. Tem um filme que eu acho que é a publicidade, o cadáver que lhe sorri. Isso. Caralho. Que é sobre... Aí é uma profissão maneira, é. Só chocar a sociedade. Chocar a sociedade. Vamos botar a freira transando com um bode, sei lá. Que horror! Não sei, cara. Os caras dizem só isso. O brainstorm do cara é isso, meu irmão. O cara, não. Brode não. Então bota beijando um padre. Beleza, fechou. Pode rodar. Não, mas você sabe que assim, pra gente que trabalha com publicidade no dia a dia, o grande mérito dessa campanha é ir pro ar, cara. Uhum. É o cliente ter a coragem de colocar isso pra rua e assinar com a sua marca. Assim. A última campanha de Benetton era um inimigo se beijando, não sei se você lembra. Assim. Era tipo o Papa Bento beijando um sheik árabe. É, todos os personagens de verdade. Assim, né? O Obama beijando, não me lembro quem também. Como assim? Como é que ele fazia uma super Photoshop isso? É, super Photoshop. Uma montagem com a partir de fotos reais. E pode? Eles tomaram o processo de tudo que é lado, mas eles também conseguiram chamar atenção no mundo inteiro. Mas será que alguém vê essas campanhas e... Assim, eu sei que o objetivo não é vender, mas ela vende. A empresa tá aí, né? Não é possível que seja um milionário excêntrico que quer chocar o mundo, foda-se as roupas. É, eles vendem uma atitude, assim. Mas a Benetton no mundo ainda existe forte, porque aqui no Brasil não existe mais, né? Não, a Benetton já perdeu bastante da e sua E a fábrica força. Da Benetton é onde, né? Provavelmente a propaganda deles não vendia produto, né? Não, é isso que eu ia falar mesmo, porque como publicidade... Há 20 Benetton, anos anunciando freira beijando padre, é isso que aconteceu. Esse tipo de abordagem mais... chocante e tal, invariavelmente vem de moda, assim, né? Vem de marcas de moda. Alguém, não, eu vou lançar uma parada aqui. Responda nos comentários. Alguém conhece alguma pessoa que já teve uma roupa Benetton? Que existe a possibilidade real da Benetton não existir como loja de roupa. Ser só a fachada para os Illuminati para chocarem o mundo. Maldito, venha com a gente atolar. Ah, lembrei de uma. É um comercial da Hyundai na Inglaterra, que o cara tentava se suicidar dentro do carro. Não sei se você já viu isso. Que isso? Não, que horror. Que? Imagina a cena de um cara dentro do carro, aí ele puxa uma mangueira de escapamento pra dentro do carro pra tentar se matar. Caralho! Tá? Aí ele fica tentando se matar e tal. O filme termina, o comercial termina com ele abrindo a porta da garagem e desistindo. Porque o carro não é poluente, é isso? Porque o carro ele emite 100% água. Puta! Caraca, essa é sinistra, cara. E aí ele recebeu, claro, tomou pau de tudo que é lado. É claro. E uma das cartas que ficou famosa é de um publicitário, inclusive, que escreveu uma carta aberta a Hyundai. Assim. Caros Hyundai, né, já trabalhei com marcas de carro, etc. Enfim, resumindo, ele fala, meu pai se suicidou num carro. Caralho, é claro que ia achar essas histórias, né? Então eu queria agradecer vocês por terem conseguido fazer eu viver toda essa tragédia de novo. Nossa. E meu pai nunca dirigiu um Hyundai e graças a vocês eu também nunca vou dirigir um. Nossa. Não, ele tá coberto de razão. Coberto de razão. É, eles respondem, né? Se fosse um Hyundai, ele ainda estaria vivo. Nossa. Caraca, que horror! Mídias sociais descoladas, né? Twitter descolado ponto frio, né? Que horror. Sabe o que eu queria fazer? Eu sempre quis escrever uma carta aberta. Você queria escrever uma carta aberta? Uma carta indignada. Você tem um site com milhões de pessoas pra ler, então você pode escrever uma carta aberta. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso me indignar. Ou fazer um pronunciamento. Vamos, eu quero me indignar. Olha só, carta aberta, ela carta aberta a fulaninha. forçada. Não, eu sei, eu quero fazer um argumento pensado, foda. Fazer qualquer coisa. Tem que ser, tipo, carta aberta. TCC. Rolou uma censura aí já. Não, eu não sei. Eu não vou que tá fazer. Na cabeça desse cara. Eu não vou fazer carta aberta no Jovem Nerd. Eu vou fazer uma carta aberta no meu perfil pessoal. Olha aí, lá vai. Carta cara. Aberta no Azaghal. Não sei, eu ainda não tem ninguém que tenha me chocado a ponto de eu fazer. Isso, o cara tem como objetivo escrever uma carta aberta. Tô esperando uma oportunidade. Não, eu não quero, olha só, eu não quero plantar árvore. O que se foda essa porra de plantar árvore? Ah, o hotel que plante, as toalhas dos hotéis que plantam as árvores. Eu não quero escrever livro. Um objetivo, escrever uma carta aberta. Você quer uma carta aberta, é isso. Eu quero um dia ficar indignado a ponto de falar, vou escrever uma carta aberta. Eu quero ser o seu ghostwriter quando você for fazer boa, isso. Boa, que precisa. Eu prendo ela numa árvore. Se eu plantar a árvore, eu prendo a minha carta aberta lá. Ou deixa ela no hotel, junto da toalha. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Tem um caso também bastante recente, que é da Netflix. A gente conhece a Netflix por vídeos em streaming hoje, mas ela se fez nos Estados Unidos entregando DVD pelo correio, né? Sim. Ela superou as outras locadoras e tal, entregando DVD pelo correio, e se tornou a maior locadora e mais conhecida, e virou algo comum, virou uma líder de mercado nos Estados Unidos nisso. E aí ela começou o serviço de streaming dela, que eles sempre acharam que era o futuro. Uhum. E hoje a gente sabe que eles estavam certos, né? Mas na época ninguém sabia. Em um certo momento, eles acreditavam tanto nessa ideia que eles criaram uma outra empresa chamada Quixter, e a entrega de DVD pelo correio passou a ser da Quixter. E o Netflix passou a ser só streaming. Pra se desvencilhar. Foi uma maluquice. Então, as pessoas que já tinham conta da Netflix, elas precisavam se recadastrar na Quixter pra poder voltar a alugar DVD pelo correio. Porque na Netflix, era a conta que elas tinham atualmente, elas só podiam ver vídeo em streaming, que ninguém queria naquela época, isso porque não tinha. Foi negativo, porra, pra caraca? Foi negativo porque isso fez despencar o valor da Netflix, o valor de ação da Netflix. A Netflix já tinha capital aberto? Já. Entregando DVD em casa? Sim, ela era enorme. Parabéns. E aí, isso fez despencar o valor, e o presidente da Netflix teve que ficar se desculpando várias vezes e dizendo que foi um passo em falso. Porque assim, ele simplesmente obrigava um cara que já era cliente dele e alugava DVD frequentemente a ter que ir no outro site, fazer um outro cadastro. Uhum. Se esse cara queria qualificar o filme que ele assistiu, ele tinha que qualificar no Quixter e na Netflix, porque os bancos de dados não se falavam. Interessante, quer dizer que o cara perdeu o cliente de propósito e foi ruim? Basicamente, Olha só. Caralho. E aí despencou o valor de ação da Netflix, e o presidente da Netflix teve que ficar se desculpando, dizendo que eles acreditavam muito no negócio no futuro. Porra, e por isso ficar fizeram... se desculpando, eu tô espantado de não ter que ficar trabalhando no balcão de locadora. E no fim deu certo, porque a Netflix Streaming, ela passou de fato a ser muito maior que a Netflix DVD, até mas foi meio drástico, né? Foi totalmente drástico e desnecessário. Ter expurgado os caras, né? É, justamente. Ninguém entende por que ele fez isso. Ele queria encerrar a operação. Mas não conseguiu, né? Conseguiu criar uma situação escrota, né? É, eventualmente ele conseguiu, porque de fato o streaming superou o Quixter. Acho que depois o Quixter morreu, não sei o que aconteceu depois. Não, caralho, ninguém pede mais DVD em casa hoje em dia. Cara, você sabia? Eu não. Eu não pergunto pra Netmundo. Mas você sabe quantas pessoas ainda têm conexão de escada? É, exato, porque os Estados Unidos é outra realidade, né? Também. Não, lá também. Lá tem a OL, cara. A OL ainda vende conexão de escada. Eu vou ter que sair um pouquinho. Chegou meu DVD aqui, eu vou lá buscar. Hello. Sabe quem é foda em teste cego? Não. Lucas Radar. Não, vai tomar no cu. Piadinha interna. Steve Wonder. Mas pra ele é só teste. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.